Rosa do Ocaso. Hoje falei às flores. Vim de estranhas curvas sombrias de regiões ignotas. Diamantes pelos dedos, alvas frotas de sóis por sobre mares e montanhas. Pela cinza do ocaso, esse esquisito e suave odor das flores das estrelas. Eu fiz a noite vir para acendê-las nas torres invisíveis do infinito. Longos caminhos percorridos. Tanto ouro, tanta ansiedade. E essas estradas que deveriam ser iluminadas estão cheias de noites e de pranto. Hoje falei às flores. Vim de estranhas curvas sombrias de regiões ignotas. Diamantes pelos dedos, alvas frotas de sóis por sobre mares e montanhas. E os lagos que avistei. Naquelas águas dança o reflexo lírico das coisas, onde tu mesmo, lágrima, repousas por entre os lírios das mais doces mágoas. Em cada folha, uma canção pingando sons nos ouvidos desta brisa mansa que passa. E os velhos troncos na esperança de ouvir-te, ó brisa, o coração pulsando. Hoje falei às flores. Vim de estranhas curvas sombrias de regiões ignotas. Diamantes pelos dedos, alvas frotas de sóis por sobre mares e montanhas. Pelos dedos das pétalas das rosas, há sangue de crepúsculos e terra. Quantos gemidos em silêncio encerra a sombra destas flores criminosas. Rosa do ocaso, rosa da amargura, rosa que à noite às vezes se ilumina, quando no céu longínquo a peregrina estrela abre a urna de ouro da luz pura.